Ficheiro 40. Bebemos o vinho em silêncio por alguns instantes, sentindo-nos ambos um pouco tímidos após a franqueza da última conversa. Assim, aparentemente havia alguma coisa que eu lhe podia oferecer. Não podia, a bem da verdade, dizer que o pensamento não me ocorrera, antes mesmo da absurda situação em que nos havíamos metido. Ele era um jovem muito atraente. E houve aquele momento, logo depois da minha chegada ao castelo, quando ele me sentara no colo e inclinei o copo e sorvi o último gole. De novo, bati ao de leve na cama ao meu lado. Senta-te aqui comigo, disse eu. E vacilei à procura de algum tópico neutro de conversa para nos deixar mais à vontade, sem o constrangimento da proximidade. Fala-me da tua família. Onde passaste a infância? A cama afundou-se sob o seu peso e segurei-me para não rolar para cima dele. Ele sentou-se suficientemente perto para a manga da sua camisa roçar no meu braço. Deixei a mão descansar, aberta e relaxada, sobre a coxa. Ele tomou-a naturalmente ao sentar-se e encostámo-nos à parede, sem olharmos para as nossas mãos, mas tão conscientes da ligação como se fôssemos um só. Bem, por onde devo começar? Colocou os pés, um tanto avantajados, no banco, cruzando-os à altura dos tornozelos. Divertida, reconheci o homem das terras altas, a instalar-se para uma vagarosa dissecação daquele emaranhado de família e relações de clãs que forma o pano de fundo de quase todos os eventos significativos nas terras altas escocesas. Frank e eu passámos uma noite no pub da aldeia, encantados, com uma conversa entre dois velhotes, durante a qual a responsabilidade pela recente destruição de um antigo celeiro fora atribuída às complexidades de uma rixa de famílias que datava de 1790. Com o choque a que já estava a habituar-me, percebi que essa rixa, cujas origens imaginara que estivessem ocultas na névoa do tempo, ainda não havia começado. Reprimindo a confusão mental que essa percepção causara, voltei a minha atenção para o que Jamie dizia. O meu pai era um Fraser, claro, um meio-irmão mais novo do atual senhor de Louvain. Mas a minha mãe era uma Mackenzie. Sabes que o Dougal e o Colum são meus tios? Assenti com a cabeça. A semelhança física era evidente, apesar da diferença de cor de pele e cabelos, as maçãs do rosto salientes, o nariz aquilino, cinzelado, eram uma herança Mackenzie. Sim, bem, a minha mãe era irmã deles, e havia mais duas irmãs além dela. A minha tia Janete morreu, como a minha mãe, mas a minha tia Jocasta casou-se com um primo do Rupert, e mora perto do lago Aileen. A tia Janete teve seis filhos, quatro meninos e duas meninas. A tia Jocasta teve três, todas meninas. O Dougal tem quatro meninas. O Colum tem apenas o pequeno Hamish. E os meus pais tiveram-me a mim e à minha irmã, que tem o nome da minha tia Janete, mas a quem chamamos sempre Jenny. O Rupert também é um Mackenzie? Perguntei, esforçando-me para compreender a posição de cada um. Sim, ele é. Jamie parou um instante pensativo. Ele é primo em primeiro grau do Dougal, do Colum e da Jocasta, o que o torna meu primo em segundo grau. O pai do Rupert e o meu avô, Jacob, eram irmãos, juntamente com. Espera aí, não vamos recuar mais do que o necessário ou vou ficar confusa. Ainda nem chegámos aos Fraser e já perdi a conta aos teus primos. Ele esfregou o queixo, calculando. Bem, do lado dos Fraser é um pouco mais complicado, porque o meu avô Simon casou-se três vezes, de modo que o meu pai teve dois conjuntos de meios irmãos e meias irmãs. Vamos deixar de lado, por enquanto, que tenho seis tios e três tias Fraser ainda vivos, e deixaremos de fora todos os primos desse grupo. Sim, certo. Inclinei-me para a frente e servi mais um copo de vinho a cada um de nós. Os territórios dos clãs Mackenzie e Fraser, como vim a saber, eram vizinhos, durante alguma distância, partilhando a mesma fronteira, correndo lado a lado da orla marítima e continuando pela parte inferior do lago Ness. Esta fronteira partilhada, como as fronteiras tendem a ser, era uma linha indefinida e não mapeada, indo e vindo de acordo com o tempo, o costume e as alianças. Juntamente com essa fronteira, no extremo sul das terras do clã Fraser, ficava a pequena propriedade Broch Tuarach, de Brian Fraser, pai de Jamie. É um solo bastante rico. Tem boa pesca e um bom trecho de floresta para caça. Deve abranger talvez 60 quintas e a pequena aldeia que se chama Broch Morda. Depois há, é claro, a mansão. Essa é moderna, disse com certo orgulho. E há ainda a antiga torre que usamos agora para os animais e os cereais. Dougal e o Colum não ficaram nada satisfeitos por a irmã se casar com um Fraser e insistiram que ela não fosse uma arrendatária nas terras dos Fraser, mas que vivesse numa propriedade livre. Assim, La Libroque, é como as pessoas que moram lá lhe chamam, foi dada a meu pai, mas havia uma cláusula na escritura a determinar que as terras deveriam passar apenas para os filhos da minha mãe, Ellen. Se ela morresse sem filhos, as terras voltariam para Lord Lovat após a morte do meu pai, quer ele tivesse filhos com outra mulher ou não. Mas ele não se voltou a casar e eu sou filho da minha mãe. Portanto, La Libroque é minha, qualquer que seja o seu valor. Pensei que tinhas dito ontem que não tinhas bens. Bebi um gole de vinho, achando-o bastante bom. Parecia estar a ficar cada vez melhor. Talvez fosse boa ideia parar em breve. Jamie abanou a cabeça. Bem, pertence-me, sem dúvida. Mas o problema é que não me adianta de muito atualmente, já que não posso lá ir. Fez uma expressão de desculpas. Há a pequena questão de a minha cabeça estar a prémio, sabe? Depois da fuga de Fort William, fora levado para a casa de Dougal, Binahad. Significa abençoada, explicou, para recuperar dos ferimentos e da febre. De lá fora para França, onde passara 2 anos a combater no exército francês, perto da fronteira com Espanha. Passaste 2 anos no exército francês e continuaste virgem? Perguntei incrédula. Eu tivera muitos franceses sob os meus cuidados e duvidava muito de que a atitude dos gauleses em relação a mulheres tivesse mudado muito em 200 anos. Um dos cantos da boca de Jamie levou-se e ele olhou-me de esguelha. Se tivesses visto as prostitutas que prestam serviço ao exército francês, Sassanar, achavas estranho eu ainda ter coragem de tocar numa mulher, quanto mais ir para a cama com ela. Engasguei-me, cuspindo vinho e tossindo, até que ele foi obrigado a bater-me nas costas. Consegui acalmar-me, ofegante e com o rosto afogueado, insistindo para que continuasse a sua história. Regressara à Escócia há um ano e pouco, e passara 6 meses sozinho ou com um bando de desgarrados, homens sem clã, a viver com o que podia obter na floresta ou a roubar gado das terras situadas na fronteira. Então, alguém me bateu na cabeça com um machado, ou algo parecido, disse ele estremecendo, e tenho de aceitar a palavra do Dougal sobre o que aconteceu nos 2 meses seguintes, já que estive quase inconsciente. Dougal encontrava-se numa propriedade próxima, por ocasião do ataque. Chamado pelos amigos de Jamie, conseguira transportar o sobrinho para a França. Por que a França? Perguntei. Certamente era correr um risco muito grande levar-te para tão longe. Era um risco ainda maior deixar-me onde estava. Havia patrulhas inglesas por toda a região. Tínhamos estado bastante ativos por ali, sabes, eu e os meus companheiros. Suponho que o Dougal não quisesse que me encontrassem inconsciente na cabana de algum camponês. Ou na sua própria casa, sugeri um pouco cinicamente. Imagino que me teria levado para lá, se não fosse por 2 coisas, retorquiu Jamie. Primeiro, tinha um visitante inglês na altura. Segundo, achou pelo meu estado que eu iria morrer de qualquer modo, portanto enviou-me para a abadia. abadia de Sainte-Anne de Beaupré, na costa francesa, era o domínio, ao que parecia, do antigo Alexander Fraser, agora abade daquele templo de aprendizagem e adoração, um dos seis tios Fraser de Jamie. Ele e o Dougle não se dão particularmente bem, Jamie explicou. Mas Dougle percebeu que pouco se poderia fazer por mim aqui, ao passo que se houvesse possibilidade de me ajudar, seria lá. E foi. Ajudado pelos conhecimentos médicos dos monges e pela sua própria constituição física forte, Jamie sobrevivera e aos poucos recuperara sob os cuidados dos santos irmãos dominicanos. Quando fiquei bom outra vez, voltei, explicou. Dougle e os seus homens encontraram-me na costa e dirigíamos-nos às terras dos Mackenzie quando te encontramos. O capitão Randall disse que andavam a roubar gado, observei. Sorriu imperturbável diante da acusação. Bem, o Dougle não é homem para deixar passar uma oportunidade de ter algum lucro, observou. Deparámos com um belo rebanho a pastar num campo, sem ninguém por perto. Assim, encolheu os ombros com uma aceitação fatalística das circunstâncias inevitáveis da vida. Pelos vistos, eu chegara no fim do confronto entre os homens de Dougle e os dragões de Randall. Vendo os ingleses no seu encalço, Dougle enviara metade dos seus homens contornarem um bosque, levando o gado à frente, enquanto o resto dos escoceses se escondia entre as árvores novas, prontos para emboscar os ingleses quando passassem. Funcionou muito bem, disse Jamie com aprovação. Surgimos diante deles e passámos pelo meio aos gritos. Foram atrás de nós, é claro, colina acima, através de riachos, por cima de rochas e tudo. E durante todo o tempo, o resto dos homens de Dougle atravessava a fronteira com o gado. Deixámos os ingleses para trás e abrigámo-nos na cabana onde te vi pela primeira vez, esperando o nascer do dia. Compreendo, disse eu, mas por que voltaste para a Escócia? Imagino que estarias muito mais seguro em França. Ele abriu a boca para responder. Depois reconsiderou, bebendo um gole de vinho. Aparentemente eu estava a aproximar-me perigosamente da fronteira da sua própria área secreta. Bem, essa é uma longa história, Sassenach, respondeu, evitando a questão. Eu conto-te mais tarde, mas por enquanto, que tal falarmos de ti? Queres falar-me da tua família? Se achares que podes, é claro, acrescentou apressadamente. Pensei por um instante, mas na verdade parecia haver pouco risco em falar-lhe dos meus pais e do tio Lamb. Havia afinal uma certa vantagem na escolha de profissão do tio Lamb. Um estudioso de antiguidades fazia tanto ou tão pouco sentido no século XVIII como no século XX. Assim, contei-lhe, omitindo apenas pequenos pormenores como automóveis e aviões, e é claro, a guerra. Enquanto falava, ele ouvia atentamente, fazendo perguntas de vez em quando, demonstrando consternação com a morte dos meus pais e interesse pelo tio Lamb e pelas suas descobertas. E então conheci o Frank, concluí. Fiz uma pausa sem saber ao certo o que mais poderia contar, sem entrar em território perigoso. Para minha sorte, Jamie salvou-me. E preferias não falar dele agora? Disse, compreensivo. Assenti com a cabeça sem pronunciar nenhuma palavra, com a visão a turvar-se um pouco. Jamie soltou-me a mão e, passando o braço à minha volta, encostou-me a cabeça delicadamente ao ombro. Tudo bem, disse, acariciando os meus cabelos. Estás cansada, Sassenach. Queres que te deixe dormir? Por um instante fiquei tentada a dizer que sim, mas senti que seria uma atitude tanto injusta quanto covarde. Limpei a garganta e sentei-me direita na cama, sacudindo a cabeça. Não, disse, respirando fundo. Ele cheirava levemente a sabonete e vinho. Estou bem. Diz-me a que é que brincavas quando eras criança. O quarto tinha uma grossa vela de 12 horas, com anéis de cera escura a marcarem as horas. Conversamos durante 3 dos anéis, apenas largando as mãos um do outro para servir vinho ou levantarmos-nos para fazer uma visita ao bacio atrás de uma cortina no canto. Ao regressar de uma dessas visitas, Jamie bocejou e espreguiçou-se. É muito tarde, disse eu, levantando-me também. Talvez devêssemos ir para a cama. Tudo bem, disse ele, esfregando a nuca. Para a cama? Ou dormir? Arqueou uma sobrancelha, interrogativamente, e o canto da sua boca curvou-se. Na verdade, eu estava a sentir-me tão à vontade com ele que quase me havia esquecido do motivo por que estávamos ali. Diante daquelas palavras senti um pânico repentino. Bem, comecei com voz fraca. Seja como for, não tencionas dormir com o vestido, pois não? Perguntou, na sua maneira prática de sempre. Bem, não, acho que não. Na realidade, na corrida dos acontecimentos, eu nem pensara numa roupa de dormir especial, que de qualquer forma nem sequer possuía. Dormia sempre com a minha combinação ou sem nada, dependendo da temperatura. Jamie não tinha nada além das roupas que vestia. Obviamente iria dormir com a camisa ou nu, uma situação que provavelmente levaria os acontecimentos a uma definição rápida. Bem, então anda cá que eu ajudo-te com essas rendas e laços. As suas mãos, de facto, tremiam um pouco, quando começou a despir-me. Entretanto, perdeu um pouco da inibição na luta com as dezenas de minúsculos colchetes que fechavam o corpete. Ah! Exclamou triunfalmente quando o último se soltou. E rimo-nos. Agora deixa-me ajudar-te, pedi, decidindo que não fazia sentido continuar a adiar. Ergui os braços e desabotoei-lhe a camisa, deslizando as minhas mãos por dentro e pelos seus ombros. Desci as palmas das mãos lentamente pelo seu peito, sentindo os pelos enrolados e as suaves reentrâncias nas auréolas dos mamilos. Ele ficou parado, imóvel, mal respirando, enquanto eu me punha de joelhos para desabotoar o cinto à volta dos seus quadris. Se tiver de ser, em algum momento é melhor que seja agora, pensei. E deliberadamente deslizei as mãos pelas suas coxas, rígidas e esbeltas sob o quilte. Embora nessa altura eu já soubesse muito bem o que a maioria dos escoceses usava por baixo dos quiltes, nada, ainda assim foi um choque encontrar apenas Jamie. Ele levantou-me e inclinou-se para me beijar. Isso continuou por um longo tempo e as suas mãos caminharam para baixo, encontrando o fecho da anágua. Caiu no chão, num monte revolto de folhos engomados, deixando-me apenas com a combinação. Onde aprendeste a beijar assim? Perguntei um pouco ofegante. Ele exibiu um largo sorriso e puxou-me para junto de si outra vez. Eu disse que era virgem, não monge, respondeu, beijando-me outra vez. Se achar que preciso de orientação, peço. Pressionou-me com firmeza contra o seu corpo e pude sentir que ele estava mais do que pronto para continuar com o assunto. Com alguma surpresa, percebi que também estava pronta. De facto, quer fosse o resultado da hora tardia, do vinho, da sua beleza ou simplesmente da privação, eu também o desejava ardentemente. Soltei-lhe a camisa na cintura e deslizei as minhas mãos para cima, pelo seu peito, acariciando-lhe os mamilos com os polegares. Enrijeceram no mesmo instante e ele esmagou-me repentinamente contra o seu peito. Uf! Arquejei, esforçando-me para respirar. Soltou-me, desculpando-se. Não, não te preocupes, beija-me outra vez. Ele assim fez, dessa vez baixando as alças da minha combinação pelos meus ombros. Recuou ligeiramente, segurando os meus seios nas mãos e acariciando os mamilos como eu lhe fizera. Tentei abrir a fivela que segurava o seu quilte. Os seus dedos guiaram os meus e a fivela soltou-se. De repente, ergueu-me nos braços e sentou-se na cama, segurando-me no colo. Falou com a voz rouca. Diz-me se eu estiver a ser muito bruto, ou diz-me para parar, se quiseres. A qualquer momento, até estarmos unidos. Acho que não consigo parar depois disso. Em resposta, passei os meus braços pelo seu pescoço e puxei-o para cima de mim. Guiei-o para a fenda escorregadia entre as minhas pernas. Deus do céu, disse James Fraser, que nunca invocava o santo nome de Deus em vão. Não pares agora. Pedi.